Adeus, meu bem, eu não vou mais voltar. Se Deus quiser, vou mandar te buscar. Quando o sol cai dentro d'água, vou mandar te buscar. Ai, quem me dera voltar, quem me dera um dia. Meu Deus, não tenho alegria, Bahia no coração. Ai, quem me dera voltar, quem me dera um dia, de ter de novo a Bahia todinha no coração. Ai, água clara que não tem fim, não há outra canção em mim, que saudade. Ai, quem me dera, mas quem me dera alegria, de ter de novo a Bahia e nela o amor que eu quis. Ai, quem me dera, meu bem, quem me dera o dia, de ter você na Bahia, o mar e o amor feliz. Te buscar.